Coluna 2. Sua única figura está posicionada apenas um pouco acima da figura 2 da coluna 1. Figura 2.1. Pausa longa, notada como um trapézio preenchido.